Um dia, na escola, a professora pede aos meninos que lhe contem um acontecimento que se tenha passado recentemente nas suas vidas. Então, muito solícito, aparece primeiro o Joãozinho. Há uma semana o meu pai caiu no poço que temos atrás da nossa casa. Oh, meu Deus, Joãozinho, então ele está bem? Quer dizer, deve estar, pelo menos desde ontem, que não grita a pedir ajuda, quer dizer...